Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. Fala galera, aqui é o Nando Almeida e... Eu sou o Homem de Ferro. Aqui é o Gilzão e... I know, right? Aqui é o Joker. Tupac disse uma vez... E mamãe, no céu tem pão. Aqui é Rafael Tequen, o host desse podcast. Presta atenção, pô. Enfim, estamos aqui em um podcast que eu não acredito. Assim como no podcast sobre a Copa do Mundo, esse é um podcast que eu achava improvável de ser lançado. Um podcast em que a gente discute um tema sobre adaptações de super-heróis. Só que eu acho que dessa vez realmente é necessário gravar um podcast desse, porque é um tema que tem muito a se debater e muita polêmica, que é o caso daqui. E a gente tá aqui com o Gil. Opa, e vai ser praticamente parte 1, né? Porque vai faltar coisa pra caramba, hein, Rafa? Vai faltar muita coisa nesse podcast. É. Não esperem ouvir um bate-papo completo sobre o assunto, gente, porque é filme pra caramba, adaptação pra caramba. A gente começar lá de 76, né? E até, tipo, o dia de hoje, de adaptação, cara. Vou acabar focando mais na Marvel atualmente, versus DC, do que não é, cara. Mas, tipo, mais focar nessa batalha Marvel e DC. Eu acho que primeiro, assim, queria deixar claro, a gente, nesse podcast, a gente não pode ter medo de, sabe, meter o dedo na ferida mesmo. Então, tipo assim, se for pra falar alguma coisa mesmo, sabe, que acha que vai ser horrível, enfim, não sejam sutis. Pode meter o pau. Não aguento, não gosto. Primeiro, pra iniciar toda essa parte Marvel e DC, o que vocês acham que, tipo assim, o filme que iniciou essa coisa toda, né? Porque, tipo assim, lá a gente teve lá as adaptações do Batman, que são as mais conhecidas, mas pra começar mesmo Marvel, DC, lá no começo dos anos 2000, quem que vocês acham que, tipo, iniciou isso? Eu acho que foi um pouquinho antes dos anos 2000, acho que foi o que eu comecei, desde que o step, né, o primeiro passo ali foi o, eu falo Spawn, velho. Porque alguém falou Spawn, essa merda tá na minha cabeça, velho. Porque considero o Blade a retomada dos heróis no cinema, e não X-Men, tá ligado? Eu considero não o Blade. Não foi a retomada, foi o início do. Retomada não, é início, né, na verdade, é isso aí. Porque antes só tinha Superman e Batman, né, cara? Não, mas cara, eu não acho. O primeiro herói da Marvel foi o Blade, cara. Ninguém sabia que o Blade era o super-herói. Exatamente, isso que eu ia falar, cara. Não foi. Então, foi adaptação de quadrinhos. Quem não sabia era a galera do Brasil, quem lia quadrinhos sabia. Mas então, e a galera dos Estados Unidos sabia. Os produtores abriram os olhos pra fazer filme de X-Men, pra fazer filme do Homem-Aranha. E no filme que Blade deu sucesso no cinema. Mas é que tá, super-herói, pra mim, tipo, X-Men é muito mais super-herói do que Blade. Sim, mas, então, mas Blade é porque o Blade não é famoso aqui, velho. O Blade foi um teste. Eles falam assim, vamos fazer um filme de super-herói. Vamos, qual? Ah, vamos jogar alguém mais, né? Alguém do time B? Pra ver se rola. Aí os caras jogou o Blade 1. Pra mim é o melhor Blade. Ah, eu não acho, cara. Eu acho que pra mim, assim, vamos adaptar o Blade aqui. Aí deu certo. Beleza. Mas, tipo assim, vamos pegar. Ele não rendeu tanto dinheiro quanto o X-Men rendeu. E o X-Men não, todo mas, mundo pô, sabia. Não, mas aí os caras não estão de olho só. Assim, ó. Os caras lançam o filme. Não é questão de dinheiro. Quando é teste. Qual que é o retorno? Às vezes não é questão do dinheiro. Se o filme se paga, opa, o filme se pagou. Tem condição de a gente fazer uma outra coisinha aqui. Entendeu? Ou você acha que a Marvel começou já... Mas o filme... Não, já começou com o Homem de Ferro. Mas o filme que realmente foi fazer isso... Mas sabe que o Homem de Ferro foi teste? O Homem de Ferro foi... Não, foi teste. Foi teste, foi uma aposta da Marvel. Foi, sim. Mas acontece que o filme que realmente foi fazer isso foi o X-Men. Não foi, foi o Blade. Foi o X-Men sim, cara. O X-Men, os caras só lançou o X-Men porque o Blade 1 e o Blade 2 fizeram um bom sucesso, cara. O X-Men, ele não foi o início dos filmes de super-herói. Foi o início dos super-heróis mainstream, os que estão, né, os pop, os mais pop. Exatamente, é isso que eu tô querendo falar, cara. E outra, o Blade 2, ele foi sair depois do X-Men 1, cara. O X-Men 1 é de 2000. Mas é que o Blade 1 foi o start da parada. O Blade 2, ele é um sucesso. X-Men você tá confundindo. Mas vocês estão tudo falando bosta, tá ligado? Que foi o Spawn aqui, tudo. É que você tá confundindo, tipo, o estouro com o filme que startou a vontade da galera, velho, de trazer filme. Pra mim, não. Pra mim tem que ser estouro, cara. Porque não, e outra. O X-Men foi estouro, cara. O X-Men foi estouro. Mas o X-Men, só com o X-Men Homem-Aranha, só aconteceu porque o Blade 1 fez sucesso. É isso. Não, e outras adaptações pra elas funcionarem do jeito que elas estão hoje, dependeu do X-Men um pouco. Mas o que dependeu mesmo do... Não, dependeu do Homem-Aranha. Você acha mesmo que a Marvel Studios tá fazendo o filme do jeito que tá hoje? O cinema de histórias e quadrinhos tá do jeito que tá hoje por causa do X-Men? Nem acho tanto. Eu acho que foi por causa do Homem-Aranha mesmo. Não, claro, Homem-Aranha, ele não era sutil. O X-Men, mas é porque é degrauzinho, tá ligado, velho? Você vai galgando degraus até chegar um... Exatamente, é degrauzinho, exatamente. É isso que eu tô falando, mas o degrauzinho... O foi o Blade, o segundo, mas é que tá... X-Men. Não, eu entendo. O terceiro que foi o boom mesmo foi o Homem-Aranha. Eu entendo que é degrauzinho, só que acontece, eu acho que, tipo assim, o primeiro degrau que foi o Blade... Esse foi o primeiro, sem dúvida, só que ele é muito pequeno. Tipo assim, talvez X-Men tenha sido lançado depois que o pessoal viu que o Blade podia dar certo. Mas foi por causa do X-Men que iniciou realmente filmes de adaptações de quadrinhos. E a influência foi mínima, a influência do Blade pro X-Men. Foi mínima. Claro que não, cara. Foi não, graças a... Eu tô falando, cara. Filme, eu tô falando. E outra, o que firmou mesmo foi o Homem-Aranha. O X-Men eu já acho pouco. Porque o X-Men, inclusive, ele nem queria se assumir tanto quanto super-herói, porque era uma coisa muito sutil. Os atores, o Hugh Jackman, a Halle Berry, eles iam da entrevista dos filmes falando: pessoal, vá assistir esse filme, porque ele é um filme diferente. Ele é um filme de adaptação de quadrinhos, mas ele é um filme que ele tem algo a mais além disso. Eles estavam querendo mostrar pro pessoal. Não, pessoal, isso daqui, tipo assim, é um filme de adaptação de quadrinhos, mas tem algo a mais. Mas, tipo assim, agora o X-Men... Que filme que veio antes de X-Men com pegada mais sombria, sem cara de super-herói? Spawn. Não, porra, Blade. Cala a boca, vadia. Todo mundo aqui te odeia. Ah, mas eu ainda não fiz nada. O Blade, cara. O Spawn de 91. Não, o Dick Tracy. O Spawn de 97. Spawn de 97. Então, e o Blade? O Blade 1 é de 98, caralho. O Blade só foi lançado por causa do Spawn, só porque é um protagonista negro em um filme da arte. Spawn. Não, mas isso aí a gente não tá discordando de você. O que a gente acredita, eu e o Nana acredita, ninguém vai mudar a nossa cabeça, é que o primeiro degrau... Pra esse... Não acredito, eu tenho certeza. É o Spawn, caralho. Sai Spawn na minha vida. Viu? É o Blade, tá ligado? Tem tanta gente que fala mal do filme do Superman de 70 e pouco, nos dias de hoje, e eu acho um filme muito belo. Cara, eu não acho que pro cinema, mal, hein? Eu já vi muita gente falar mal. São pessoas tristes. Que não transam. São homens, falta buceta. Se são gays, falta piroca. Eu acho o filme extremamente belo, cara. Ele é um filme que iniciou adaptações de quadrinhos, lá nos anos 70. Agora. É, mas e o Batman do Adam West? Não, calma aí. Puta que pariu, eu sou um viado. Quando a gente tá explicando o início do... Independente se foi Blade ou não, ou se foi X-Men, a gente tá falando de um retorno. É, a gente tá falando de uma segunda parte, porque a primeira, quem destruiu a primeira parte foi Batman e Robin. Foi. Que Batman e Robin foi o filme que pegou e acabou. E tipo, o nego falou: para, larga com esse negócio de adaptação. Eu vou falar uma coisa aqui, hein? O quê? Eu gosto do Batman com charada. Não, tem gente que defende. Eu sei que é uma merda. Todo mundo tem uma tosquice no coração, tá ligado? Eu sei que é uma merda. Eu gosto de Street Fighter, o filme. Eu gosto de Superman, o filme. Eu sei, Dobby Driver, eu sei que é uma merda. Mas é uma merda que vai passando na TV. Por que eu vou mudar de canal? É um filme divertido. Eu gosto de Demolidor. Aí, ó, viu? Eu gosto de Sombra. Eu gosto do Punisher do Flanders. Eu gosto mais da Marvel do que da DC. Eu gosto do Fantasma com o Billy Zane, também não posso falar. Ah. Gente, Marvel e DC tem a briga eterna e tudo mais. Eu gosto mais da Marvel. Acho que a Marvel vai se dar bem mais nos cinemas do que a DC sempre. Vai, eu tenho certeza. Mas aí é que tá. Tem a coisa. Assim, isso eu tô falando, gente. Vamos contestar. Ah. Foi um filme da DC que destruiu a primeira fase de adaptações de quadrinhos, que foi o Batman e Robin. Quem que retornou com ela? Foi Blade ou X-Men, não importa. Os dois são da onde? Da Marvel. O Spawn é da Image, mano. Não importa, cara. Ninguém liga pro Spawn. X-Men ou Blade, não importa. Os dois são da Marvel. Ah, então você falar que a cinema atual, beleza, né? Atualmente. Marvel, que, né? Não, que voltou nessa segunda... Vamos chamar de segunda fase, porque a primeira quem destruiu foi Batman e Robin. A segunda fase, quem voltou realmente... Foi ou pode ser Blade ou pode ser X-Men. Enfim, acabou essa discussão aqui. Eu considero que foi X-Men. Mas, de fato, pra realmente super-herói, um filme que realmente se assume como um filme de super-herói, um filme que é colorido, um filme que tem os personagens igual aos quadrinhos, é o filme do Homem-Aranha, que também é da Marvel. Então, o cinema de super-herói nos dias de hoje deve a Marvel. Assim como o cinema de super-herói hoje tá tão em alta por causa de Vingadores, por causa de Marvel Studios. Então, tipo assim, a Marvel que tá dominando. O Cavaleiro das Trevas, eu sou grande fã do Nolan. Eu acho sensacional o que ele fez. Eu acho sensacional. Mas o de resto, essas outras adaptações da DC, fora o Nolan... Oh, mas o Homem de Aço ficou legal pro caralho. Foi legal. Eu também acho, mano. Eu queria ver uma treta Dragon Ball. E eu vi, eu me senti feliz. É, eu só fico puto com a incoerência, né? Porque o maluco arremessa um carro de um caminhão de gasolina, ele pula o caminhão pra destruir uma galera, tá ligado? Tá ligado? Aí depois ele mata o cara pra salvar um casal, tá ligado? Vai se fuder. É só isso que me irrita, mas por que os caras. E os caras reconstrói a cidade em 2 semanas, né? Porque... É, se o Power Rangers pode, por que os problemas? Chamaram o Power Ranger pra construção. E o Power Rangers é a cidade por uma cidade por episódio, né, cara? Power Ranger construção civil. Mas aí, galera, é tipo assim, o Superman, ele ainda segue mais ou menos, sabe, as bases do... Ele tem produção do Christopher Nolan, ele segue mais ou menos, quer seguir mais ou menos uma linha mais... O Christopher Nolan, ele cansou na metade do filme, né? Foi. Ficou o Snyder sozinho. Foda da DC, cara, infelizmente, o que tá fudendo a DC... É o Warner. É os produtores da Warner, tá ligado? É só a galera velha. Os caras não entenderam ainda que os caras têm que pegar os filmes da DC e dar pra galera que conhece DC. Por que a Marvel tá fazendo sucesso? Porque os caras pegam... Os produtores dos filmes da Marvel é só cara que conhece de Marvel. Os caras respiram a Marvel. É só nerdão, né? É só nerdão, cara. É, e sabe o que é pop, o que vai agradar as pessoas. Infelizmente, a DC não lançou um monte de filmes foda por causa dos produtores da Warner. E outra, gente, a gente pode pegar o exemplo do Guardiões da Galáxia mesmo. Tá muito mainstream agora, todo mundo falando eu sou o Groot. Tá, mas é um grande exemplo. Ninguém conhecia nada dos Guardiões da Galáxia, ninguém. Mérito da Marvel de pegar uma história aqui, que nem o Homem de Ferro, mano. Quem conheceu? Sim, ninguém conhecia, cara. Ninguém conhecia o Homem de Ferro, não. Aí os caras falaram, lançou um puta filme. Sim, mudaram, não tiveram medo de mudar. Aliás, como ninguém conhecia, eles podiam fazer adaptações, não tinha problema nenhum. Vem aí, Doutor Estranho, vem Pantera Negra. Quem conhece Doutor Estranho? Quem conhece Pantera Negra? Exatamente. Ah? E eles fizeram pegada pop, Guardiões da Galáxia, cara, tem uma trilha sonora, tipo, pegaram várias músicas dos anos 70, tipo, fizeram uma coisa bem legal. E tipo assim, sem ser medo, sabe, o Guardiões da Galáxia é um filme que ele não tem medo de ser aquilo que ele é. Tanto que no final o Star-Lord fala, nós somos os Guardiões da Galáxia. Sim. Tipo, não, é isso mesmo, é quadrinhos, não tem medo de fazer piadas, não tem medo, tipo... Guardiões da Galáxia é o filme mais divertido da Marvel, é o filme... Não é o melhor, pra mim o melhor filme da Marvel até agora é o Capitão América 2. Cara, não, eu acho o Capitão América 2 e o Guardiões da Galáxia no mesmo nível. O Homem-Aranha 2, pra mim até hoje é o melhor filme do Homem-Aranha. Não que seja difícil, porque os outros também, né? Tipo, fora o Homem-Aranha 1. O Homem-Aranha é muito bom. Sim, o primeiro Homem-Aranha ele é. O segundo é muito bom, porque o que me atrapalha no filme do Homem-Aranha é o Tobey Maguire, tá ligado? Porque sim, ele. Eu gosto. Ele tem cara de Peter. Ele é um Peter Parker mongol. Não, cara, mas o Peter Parker não é mongol. Ah, mas o Peter Parker... Não é, cara, não é, tá errado. Eu sei que é uma adaptação pro cinema, e, cara, o Homem-Aranha, ele não vai fazer tudo pela Mary Jane. Mas também ele não entendeu o estilo direction igual o atual, né? Não, mas o problema é que tá, foi o que eu falei no Twitter esses dias, se colocasse Andrew Garfield na trilogia do Sam Raimi, ia fazer um estrago, cara. Porque o Homem-Aranha atual, ele é o Homem-Aranha de verdade. Eu assisti o último filme e, caraca, é realmente o Homem-Aranha que eu queria ver, cara. É aquele Homem-Aranha que eu já vi em quadrinhos, que eu já vi na animação, o espetacular Homem-Aranha. É o Homem-Aranha de verdade. Agora, o Homem-Aranha do Tom Maguire, cara, os filmes como filmes são melhores. Mas ele como Homem-Aranha, cara... Ele é um Homem-Aranha meio deprê, assim, né? Meio bobão pra caralho, né? Ele é o que nem você falou, ele é o cara que vai fazer tudo pela Mary Jane. Tudo pela, e os filmes são todos pela, sabe, a motivação é a Mary Jane. E não é só isso que a Mary é. Não. Mas, tipo, pô, o Sam Raimi não tinha nada pra se basear, né? Ninguém tinha feito um filme do Homem-Aranha antes, e ele fez dois filmes ótimos. Não, vamos desmerecer. O terceiro ninguém queria fazer. Tipo, notícia de bastidor assim, ninguém queria fazer o terceiro. É, ele não queria fazer com o Venom, né? Ele não queria colocar o Venom. Tem essa história que eu não queria colocar o Venom no filme e falou assim, não, coloca, só que eu queria contar essa história aqui do Homem-Aranha, só que eu vou ter que colocar o Venom. Tanto que o Venom aparece pouco e ele não tem, sabe, ele tem influência na história. Nossa, mas não. Esse filme, outro dia eu tava no hospital com a minha digníssima e tava passando Homem-Aranha na sala de espera, Homem-Aranha 3, cara. E, puta, é muito ruim mesmo, cara. Não, não é maldade, não. O filme é muito ruim mesmo. Ele é, cara. Não, é tipo, ele não é um lixo completo que nem Lanterna Verde, X-Men Wolverine, mas ele ainda assim é muito ruim. Eu teve o justo que venceu também. E aí o terceiro... Thomas, cara, Jane? Porque, apesar de todos os problemas, pra mim, o filme é bom, entendeu? Eu gosto do filme. Mas o filme é de novo? Puta, esse filme é legal, cara. Esse filme é bacana. O Dolph Lundgren é da hora, isso aí. Pô, esse é legal pra caramba, esse filme. Tudo bem, né? Tem que tirar algumas... Tipo, vai, aquela explosão do final lá, que tem a cara do justiceiro lá nos carros, né? Porra, o cara ficou 3 semanas pra montar os carros, um do lado do outro ali. É, isso aí. Explodir. Ah, mas o Zorro e o Batman também lançaram uma dessa também, né? O Homem-Aranha novo? Pode pegar um exemplo. Aquele Homem-Aranha teve, até no visual dele, o primeiro, ele falhamente tentou ser um filme um pouco mais sério. Ele tentou, sabe, se vender como um filme mais dark pra poder lembrar o Batman do Nolan, né? É, nem é culpa da Marvel. Eu vejo isso como culpa da Sony, né? Porque... É. Aí já é Sony. Mas aí o que acontece? É, as pessoas não entenderam. Acharam que pro filme dar certo tinha que ser um filme sombrio. E não é isso. O Batman é do perfil dele ser sombrio. É dessa maneira, assim. Então é por isso que ele foi dessa maneira. Agora, você levar isso pra todo lugar, não é isso que vai fazer o filme ser bom. É, tá. O filme é bom porque não porque ele é sombrio, mas porque, tipo assim, pegaram essa sobriedade do Batman e, tipo, fizeram uma história muito boa. É. Independente se o filme falasse sobre palhaços e fosse um filme alegre, que nem é o Guardiões da Galáxia. É o que os caras estão fazendo com os filmes da DC, né? Agora tudo tem que ter a pegada mais real, né? O Superman, ele é mais real, né? Ele é mais, sim, ele é mais incrível. Então a gente pode ter certeza que o Batman vê Superman vai ser mais humano, vai ser mais real. O Batman viu o Superman caído na justiça, né? É, caído de drogas na justiça. Ah, infelizmente eu não queria ver ganhadores. Eu queria ver gladiadores, né? Eu queria ver as duas se quebrando. A Marvel lança um filme foda, a DC vai lá e lança outro filme foda. E porque essa parada, né? Tipo, nós como fãs de quadrinhos, de cinema e tal, a gente quer ver os nossos super-heróis favoritos. Nós que seríamos ganhadores. É, então, né? A gente que vai ganhar. Não é a DC ou a Marvel, somos nós, né? Tipo, a gente que vai ver o Batman chutar a cara do Superman, a gente que vai ver o Homem-Aranha chutando a cara do Duende Verde, né? Então, eu não quero ver ganhadores, eu quero ver as duas lá pau a pau. Mas, infelizmente, quem tá ganhando é a Marvel, né? Porque a Marvel anunciou mais uns 10 filmes novos aí, que vai ser um mais desgraçadamente foda que o outro. Já a DC, a gente não sabe o que pode vir da DC aí. Tipo, na verdade, nem a DC sabe, porque eles não têm planejamento nenhum. Tipo, os caras foram na Comic Con lá, todo mundo achou que o Ben Affleck e o cara que faz o Superman ia subir no palco e ia falar, do novo filme, o caralho, eles iam mostrar uma cena foda, mas não, os caras... Caraca, eles iam mostrar o caralho. Os caras subiram no palco, pegaram e foram embora sem falar nada. E aí, mas eu espero que, pô, né, a DC consiga dar a volta por cima e venha para o páreo. Eu quero que foda a Marvel, DC, e que venha Mercenários 4. Tá certo, exatamente. Mas Mercenários, cara, falando em Mercenários, cara... Não, eu não quero discussão, não, vai tomando seu cu. Quem quer saber de Mercenários 3, veja minha crítica no site. Não vê não, ó, pô, fazer o melhor. Você leu, né? Você leu, por isso que você falou no Twitter que ia fazer uma, né? Recalcou. É, complicado, assim, a Marvel tá dando um show de bola hoje, exatamente pelo que você falou. É a galera dos quadrinhos que tá mexendo. Só começou a... Eu vejo assim, sabe, o X-Men, o Homem-Aranha deu certo pra caramba, porque os caras investiram e tal, não tinha nada ainda rolando naquela época, e não precisa inventar muito pra fazer um Homem-Aranha. O X-Men foi um tiro que deu certo, porque os caras pegaram lá um diretor que entendia de quadrinhos, entendeu? Mas o grande responsável hoje pela essa tendência é o Marvel Studios, por quê? Porque é a galera de quadrinhos fazendo filme, cara. E a DC não consegue e não vai conseguir enquanto manter lá, cara, enquanto não tiver o setor cinematográfico dela, o envolvimento da galera de quadrinhos. E é foda que, assim, quando envolve nas coxas, porque os caras dizem que o Geoff Johns tá participando de tudo, mas já meio que não deixaram os caras unir lá o universo cinematográfico gráfico da TV com o cinema e ficam dando migué agora. Isso foi foda, né, cara? Eles perderam uma grande oportunidade. Ah. É. Então, assim, eu sou DCnauta e fico puto com essas coisas, cara, porque o universo da DC é muito mais fácil de colocar no cinema e na TV do que o universo da Marvel. E a Marvel tá aí dando um show, né? E outra, não, olha só, a DC é muito mais conhecida, os personagens são muito mais conhecidos, cara, é muito mais fácil. Eu acho assim, até que o Super-Homem ele é tão conhecido quanto Jesus Cristo, cara, no planeta Terra, velho. O que eu acho que também que a Marvel Studios deu sorte, eu não tô botando defeito, tá, tem todos os méritos aí, não tem nem criticar. Mas o que a Marvel Studios deu sorte é que a X-Men tá com ela, devia estar na Fox. Porque ter que explicar a galera amar os Vingadores e odiar os Mutantes é foda no cinema, né, velho? Os quadrinhos já é esquisito, no cinema é foda. Então eles estão dando graças a Deus, olha. Eu agradeço a Marvel porque, graças a ela, parece que a DC tá acordando e vai fazer algo diferente. Só que é muito foda você esperar a DC e enquanto a Marvel lança, tá ligado, um vídeo com todos os atores reunidos, todo mundo fazendo graça e os caralho, e logo já dos filmes até 2020 pronto, a DC vem com a porra de um PowerPoint. PowerPoint feito fundo de quintal. É triste aí, cara. É o que eu falei, cara. Eu queria ver a DC lançando umas paradas foda pra Marvel não ficar. Não relaxar. É. Porque, tipo assim, se a Marvel lançar sempre filme tipo, for melhor que a DC, ela vai relaxar e os filmes vão cair a qualidade. Porque não tem como correr, não tem com quem bater de frente, tá ligado? Então eu quero muito que a. Eu sou Marvete, eu sou mais Marvete do que DCnauta. Mas eu gosto das histórias da DC, eu sou muito fã do Batman e torço, tá? Como eu falei, eu torço aí pra DC lançar o filme fodamente e fazer sucesso pra bater de frente com a Marvel também, cara. Não, sim, eu sou fã da Marvel, eu quero só que a Marvel ganhe. Ah, não, cara, mas qual que é a graça, cara? Porque, tipo assim. A graça é tipo ver a DC se fuder, não, assim. Pô, mas a DC também tem muita história boa, cara. A DC é recheada de histórias boas. Mas é que tá. A DC faz animações sensacionais. A DC faz animações tão boas que acho que deveriam dar pro pessoal da animação fazer os filmes. Nossa, velho, se fiz, cara, já pensou, cara? Os caras pegaram só, galera da animação, faça um filme aí, vamos ver como vocês sabem. Caraca, o Liga da Justiça, da animação, dá pro pessoal. Pô, todos os filmes de animação da DC é foda, cara, todos. Os caras não vê isso. Aí você vê a Marvel perde a animação muito. As animações da Marvel é nojenta. Nojento. Mas uma coisa, tipo, nessa história toda é que, tipo assim, a gente tava até falando, assim, do que iniciou essa segunda fase de heróis no cinema, que é bem mais longa que a primeira, e a gente fala, eu pelo menos falei aqui que a Batman e Robin terminou com a primeira, né? Só que se a gente parar pra pensar, acho que nos dias de hoje não tem como essa segunda fase terminar com um filme horrível sendo lançado e acabando ela. Porque, tipo assim, tá dividido Marvel e DC, sabe? Pra acabar com o negócio de adaptações de quadrinhos, precisa a Marvel e a DC lançarem filmes ruins. Porque na época lá não tinha, sabe? Não tinha muita diferenciação. Não dava tanto, tipo, não é um filme de quadrinho, é um filme do Batman, é diferente. Era, tipo, era tudo misturado. E hoje em dia, tipo, tem separado Marvel e DC. Então, tipo, não vai acontecer. Se a DC lançar um filme horrível, se, tipo, o Caído na Justiça for um lixo, foda-se, tem a Marvel. E a Marvel sabe fazer. Uma coisa que a DC me incomoda pra caralho também, velho, a Warner, é que, assim, tipo, eles acham que são tão fodas que eles não podem ouvir o público. Tipo, a Marvel, a galera fala, eu quero que você põe em qualquer merda do filme o Robert Downey Jr. Eles pegam o cara e enfiam na hora em algum filme, tá ligado? Tipo, aí você fala isso pra DC, DC vai e coloca o Jason Momoa de Aquaman. O Penhasco Batman, tá ligado? O Jason Momoa que foi recusado por ser o Draco no Guardiões da Galáxia, cara. O Batista, que eu e o Joker somos fãs de luta livre, né? A gente até citou. Eu acho ele na WWE o lixo humano, cara. Eu odeio aquele cara. Ele mandou bem no filme. E nos filmes, cara, no Guardiões da Galáxia, a Marvel fez eu gostar do Batista, cara. O era pra ser o Drax, era pra ser o Momoa. E o Momoa, cara, eu acho que ele não. Ele ia querer fazer algo muito além do que o Batista fez. O Batista foi mais. Olha só o termo que eu vou usar: é passivo. Puta que pariu, eu sou um viado! O Momo ia querer ser ativo, ele ia querer fazer, sabe, coisas além, sabe? Ia querer, sabe, mostrar que é ator demais e não ia dar certo. Não, e vocês viram os calendários, né? Os filmes que os caras vão lançar, né? Que você para pra pensar assim, pá, porra. os nomes dos filmes da DC são muito mais convidativos em alguns momentos, sabe? Mas os filmes que você acaba ficando com mais vontade de ver são os da Marvel, cara. Eu acho que é o da Marvel, porque, tipo assim, o da Marvel, você olha pro filme da Marvel, só alegria, aê, só cor. Sim, já tá consolidado tudo, já viu tudo. Você olha pro filme da DC, velho, tem o Batman 3 que é nojento. Tem o Superman que a galera gostou, mas não gostou. Batman 3 não é nojento e também não tá ligado a essa DC, não. É um filme do Nolan. E a DC, cara... Não vai falar mal do Nolan aqui, não. A DC, não, ela não lê fórum, tá ligado? Não acompanha a vibe da galera em Facebook. Porque a galera velha, cara. É a galera velha ainda. Mas, cara, quem gosta do Ben Affleck, velho? Quem elogiou o Ben Affleck como Demolidor? Tem gente aí que eu conheço que é tão fã a ponto de, tipo assim... Ben Affleck foi anunciado como Batman. Aí o pessoal que falava mal bastante do Ben Affleck como Demolidor, droga, como Demolidor, começou a defender o Ben Affleck e querer colocar argumentos para que, não, ele vai ser um bom Batman. Só que, tipo, esse tipo de pessoa, o tipo de pessoa que eu vejo como pessoas que, sabe, tava aceitando qualquer coisa para poder falar bem da DC e mal da Marvel. Cara, eu acho que o Ben Affleck pode fazer um bom Batman. Eu não duvido nada que possa surpreender, mas, cara, vamos ser sinceros. Não, eu também não duvido, gente, mas... Olha a notícia, cara. Olha, Ben Affleck. Foi que nem o Heath Ledger lá. Mas o Heath Ledger já era bom ator antes, cara. Mas é que tá, o cara não tinha uma comunidade hater dele pra filme de super-heróis. É verdade. Entendeu? Não tinha. Ben Affleck já tinha, cara. Ah, mas eu espero que eles façam um bom Batman, que o filme vá bem, faça sucesso. Não, e o Ben Affleck foi escolhido. Legal. Olha só, quem tava pra ser escolhido era o Josh Brolin, né? Que era pra ser podia, parte. Né? Ia ser o Batman mais velho e tudo mais. Ia ficar combinar muito bem. Ia ser o Batman do Cavaleiro das Trevas. É, ia combinar perfeitamente. Aí a DC falou, não, vamos chamar o Ben Affleck. Aí a Marvel pegou e falou assim, não, beleza, agora a gente pode pegar o Josh Brolin. Foi lá e contratou o Josh Brolin, que é o Thanos. Cara, o povo queria e eles colocaram... Eu vi a notícia de bastidor lá do filme do Lanterna Verde, o cara que dirigiu o filme do Lanterna Verde, ele odeia quadrinhos. O cara falou, eu odeio quadrinhos, eu só peguei pelo dinheiro. O Martin Campbell, ele, inclusive eu e o Gil aqui somos fãs de James Bond, né? Ele dirigiu o GoldenEye e o Cassino Royale. Dois ótimos filmes. Ótimos filmes mesmo. Agora, ele, quando ele foi dirigir o... Não importa se o cara é um grande diretor, o Martin Campbell é um grande diretor. Cara, não importa. Chamaram o Martin Campbell, o cara podia dirigir bem. Chegou lá na DC, o pessoal falou, não, dirige esse filme. Ele falou, eu não gosto, mas o pessoal pagou pra ele. Então... Eu acho que o problema do filme não foi a direção, tá ligado? Não foi nada, produção, cara. Que os caras queriam mexer muito, E Ryan Reynolds, velho. Tem que colocar gente que goste realmente, que pelo menos se interesse em quadrinhos. O Martin Campbell pode ser um grande diretor, mas não se interessava. O filme ficou horrível, cara. Em termos de direção, pra mim, se você falasse... Se eu não soubesse que era o Martin Campbell, eu não ia dizer que era ele. Porque, tipo assim, vai assistir Cassino Royale mesmo e vai assistir Lanterna Verde. Não tem nada igual. Parece que, tipo assim, o diretor do Lanterna Verde é um diretor horrível. Porque o filme é muito, até mal dirigido. Segue a incoerência da DC, tá ligado? A Marvel, como é que ele dirige? Você pega um ator decadente, Robert Downey Jr., um ator que ninguém conhece, tipo Chris Hemsworth, lá, o Thor, tá ligado? Um ator de merda, tipo o Chris Evans, tá ligado? Você pega um ator assim e faz um filme, e se der certo, você pode dar um aumento pro cara, velho. Os caras estão cogitando o Will Smith Esquadrão Suicida. Que parte 2 que vai ter? E outra, o Will Smith, cara, ele é um ator, velho, que ele não aceita no seu protagonista do filme, entendeu? Aí você vai fazer um filme que ele vai ser, tipo, o líder de uma equipe que só vai aparecer ele, velho. Tipo Mercenários 1, Soldado Stallone. Não fala mal de Mercenários, o Joker tá na conferência. Não, tô falando mal, adoro o filme. Mas Mercenários 1 é o mais fraco. Não é, cara, não é. É o cara, ele vai crescer, né? Os holofotes vão estar todos nele e tal. Orelhas dele. Você viu, gente, que o Will Smith tá sendo cotado pra ser um negão lá, tipo, motherfucker, assassino. Normalmente ele é cotado pra ser um negão, tá ligado? Não, sei, pô. Mas acontece que, tipo, o cara era assassino, como vilão ele é assassino, matava as pessoas, sabe? Aí eu pensei, cara, nunca que o Will Smith vai fazer isso. Se nas músicas dele só fala de amor, de família, e nos filmes dele só quer ser o bonzinho, o herói da história, duvido que ele vai querer fazer um vilão e faça isso. É um vilão na redenção, né? Que pega os quadrinhos suicidas, seria tipo a redenção dos vilões, né? Ah, cara, não sei não, cara. Pra mim, já chamar o Smith já não vai dar certo. Ah. O pessoal tá, tipo assim, dando muito tiro no escuro. E não é o filme do Brian De Palma. Tendo uma Arlequina gostosa. Vai ser a mina do Lobo do Wall Street. É, exatamente, a Margot. Sabe quem gostaria de ver? A mina do Arrow, que faz a Feliz Smoke. Keep on my mouth and talk. então chegamos à parte de indicações. Eu vou pedir para o Nando fazer essa indicação para esse podcast. Cara, eu vou indicar uma graphic novel que o Nolan usou para a trilogia do Batman, que é O Longo Dia das Bruxas. Ótimo. Uma puta história do Batman, que um cara começa a matar membros da máfia em dias nos feriados, né? Tanto que o apelido dele é feriado. E você vê o Batman meio novo ainda, e não é o Batman fodão, é o Batman que comete os erros e tal. O Harvey Dent participa bastante da história. E muita coisa que tem nesse quadrinho, o Nolan usou na trilogia, nem tanto na trilogia, mas foi mais no primeiro Batman e no Cavaleiro das Trevas. Então, sim, né? Tem até uma cena que é igual, né? Tipo, eles no telhado. Telhado conversando. Isso, né? Eu recomendo, então, fora pra caralho. Vou indicar Os Perdedores 2010, inclusive, Zoe Saldana e o Idris Elba, filmão de ação. Tá, hein? Certo, é quadrinho, cara. Mas é sério, esse filme é bom mesmo, cara. Todo mundo acha uma bosta, mas eu gosto. É, exatamente isso que eu ia falar, cara. Eu nunca assisti, todo mundo acha um lixo. Assim. Os Perdedores. Pô, eu tenho a primeira. Eu tenho um encadernado dos Perdedores aqui. O quadrinho tem, cara? É, o quadrinho é assim, não tem todas as edições, mas as edições que eu li assim eu achei bem legal. E o legal é que tem, tipo assim, tem a Zoe Saldanha, que é a Gamora. Tem o Capitão América. Tem o Chris Evans, que é o Capitão América, e o John Storm, que é o quarto do Tachimano. Tem o Jeff D. Morgan, que ninguém lembra dele, mas ele é o comediante do Watchmen. É verdade. É o pai, né? É o pai do Supernatural. O quadrinho é legal. E ele é do grupo? Não, ele é. Acho que ele é vilão. Não. É, acho que ele é vilão. É que tem dois negão, não lembro se ele é o negão do bem ou o negão do mal. Ah, tá. Muito bom. Vou indicar uma adaptação que é O Fantasma com o Billy Zane. É um filme mal entendido, mal compreendido. Filme legal. Muito bom. Mas você sabe o que aconteceu pro fracasso, entre aspas, desse filme? Então, ele era mó sex symbol do caralho, né? Tipo, todas as minas pagavam pau pra ele e tal. E bem na estreia do filme, o cara falou que era homossexual, que era gay. Aí fudeu com o filme. Aí, tipo, a galera broxaram. Aí o filme foi um fracasso. Pô, e o filme é legalzinho, pegadinha aventura, sabe? Se a Marvel lançasse essa porra hoje, você mostra. E o filme é muito legal, cara. O filme é muito legal. Eu passava direto no cinema em casa. É legal que, tipo, fica aquela coisa, né? Tipo, ele sendo um super-herói muito másculo, né? Com roupa colante roxa. E a mulherada queria ver ele, né? Roupa colante e tal, mas aí o cara... Aí você vê, tipo, o filme com outras perspectivas, né? É verdade mesmo. Eu vou indicar, galera. É um filme que provavelmente muita gente assistiu. Mas eu tava citando o Superman de 76 e eu indico ele. Olha. Porque, tipo assim, eu vi, sim, gente falando mal, principalmente da cena que ele volta no tempo girando a Terra ao contrário. Mas eu tenho uma teoria aí que não é isso. Que, na verdade, tipo assim, o Superman ele voltou no tempo, mas não girando a Terra ao contrário. Girar a Terra ao contrário foi uma maneira dos diretores encontraram pra poder mostrar que ele tava voltando no tempo. Mas na verdade ele podia ter voltado no tempo simplesmente, sei lá, rompendo alguma barreira. Nossa. Ou algo do tipo. Eu entendi do jeito que eles mostraram, então. Não, mas tipo, na forma literal da coisa, parece que ele tá girando até o ponto de vídeo cassete, tá? Você manda voltar a parar, tá ligado? Não dá pra assistir o filme dessa maneira, realmente destrói o filme. Mas eu tenho uma teoria que, na verdade, simplesmente ele voltou no tempo. E aquela coisa, né? Tipo assim, eu tô apontando o dedo pra uma estrela. Aí eu falo pra mina, que tá do meu lado, né? Olha aquela estrela. Foda-se, ela tem que olhar a estrela, não tem que olhar o meu dedo apontando. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, não importa o como que tá chegando. O importa é a chegada. Então, tipo assim, se a intenção era mostrar ele voltar no tempo, não importa se ele tava girando até o contrário. Eu passo um pouco por cima disso, é meio errado. Quem fez isso foi o Nolan no último Batman, que ele sabe... Ah, não importa como o Bruce Wayne tem que chegar na cidade. Ele chega na cidade, simples assim. O filme não pode fazer isso. Então assistam o Superman 1, vocês veem o Superman voltando no tempo, e assistam o Batman 3, vocês veem o Bruce Wayne voltando misteriosamente na Porta da Esperança aí pra Gotham. Era uma época diferente também, né? Que tinha que mostrar as coisas pra pessoas entenderem, né? Sim, era uma época completamente... Então, eu acho um filme muito belo, cara. Tipo assim, visualmente, assim, tem cenas muito legais. O Bryan Singer tentou copiar depois, né? Como homenagem, ficou horrível. Ficou tudo cagado. Assistam o original. Fala do filme do Bryan Singer, tipo, a gente não falou, né, nesse podcast. Não assistam. Uma merda, não assistam. E o Brandon Hope tá tratado porque o Bryan Singer adorou o tamanho da piroca dele. Nossa. Estão ligados essa história, né? Sim. É sério. Beleza, então agradeço ao Nando. O Nando quer falar alguma coisa? Eu quero. Um beijo pra todos vocês. E me sigam lá no Twitter, @NandoAlmeida. Um beijo no coração. É isso aí, Nando. Valeu pelo retorno. E até o próximo podcast que você volta. Eu volto, eu sempre volto. Eu gostaria de agradecer o Joker. É, valeu, posso fazer meu merchan já? Pode fazer, cara. É, eu tenho um podcast de luta livre, pra quem curte, chama Pipe Bomb, e aí no Banco de Cérebros também eu tenho um podcast de música chamado Porrada no Ouvido. É isso aí, exatamente. Eu gostaria de agradecer ao Gil, que veio lá do podcast. Opa, tamo aí. Tamo aí. Se precisar, só bater o tambor que eu colo junto. Exatamente, de vez em nunca eu participo lá do podcast também. Escutem as minhas edições que eu participo, as edições que eu não participo, enfim, escute de qualquer maneira. Isso aí, por favor. É isso aí. E enfim, pessoal, é isso. É, comentem nos nossos posts. É, converse com a gente pelo Twitter, Facebook, tem todas as redes sociais aí. Tem nossa playlist no Spotify que a gente tem. Tem o YouTube, enfim, tem várias coisas. É isso, terminou mais um podcast. Meio rápido, mas terminou. Grande abraço e até mais. Um beijo! Alô! Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.